excelente trabalho Lost in the Dream para The War on Drugs. Se puderem, vejam a banda ao vivo, é excelente espetáculo. Arranque da primeira das 2 horas de orelha extra com An Ocean in Between the Waves. Olha este canal auditivo suplementar com o Fernando Cabrita. Começámos da melhor forma com The War on Drugs e vamos prosseguir com outro excelente disco, no caso July, Marisa Nadler. Da orelha extra de hoje a pertencerem a The War on Drugs e depois Marisa Nadler com o regresso através deste disco, cujo título é July. Ficamos com o tema Anyone Else e também uma outra senhora, ela habitué dos discos dos Calexico ou mesmo dos Giant Sands de Howie Galb, residente em Tucson durante muito tempo e agora mudou-se para o velho continente. Falamos de Marion Dessar. Je ne t'en plus rien, mon cœur. Durante 20 anos viveu em Tucson, no Arizona, Estados Unidos da América, e recentemente mudou-se para Palermo, na Itália. Em Tucson, travou-se de amizades com Joey Burns, John Convertino, Howie Galvi e outros músicos de cidade, com quem colaborou bastante. Regressa agora com um novo trabalho em nome próprio, com a colaboração do seu baterista desde há 3 anos a esta parte, Sérgio Mendonça, chama-se The Cat. Not Me, ficamos com M. Ladson e vamos ouvir ainda Mouton Bercail, Marianne Dissard. J'en ai fait de sous-sols et des caves, j'en ai perdu du temps. J'en ai fait des chiottes et des rades, j'en ai bavé du sang. J'en ai fait des pas mûrs, des bêtises, j'en ai fait des serments. J'en ai fait. Et je ferai encore, je suis comme ça. J'ai juré sur ma tête et ton corps. J'ai juré, juré, juré. Et je vous jure encore, je suis comme ça. Je ne changerai pas. Je vous le jure encore. Oui, je vous jure encore. Je suis comme ça. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. Thank you. Juicy Lety Salo é um dos músicos mais criativos da Finlândia e que pertence a uma miríade de bandas. Talvez a mais conhecida seja o Circle. Este é o seu disco a solo, ou melhor, é uma compilação que contém os seus dois trabalhos a solo. Por isso mesmo é que se chama The Complete Solo Works. Por aqui estão Rota, o vinil que tinha sido editado em 2010, e Interludes for Prepared Beast. Este disco tinha saído em vinil e cassete em 2012. Ficámos com Velgeni, Juicy Lety Salo. E continuamos agora para terminar também com o destaque que temos vindo a dar desde há umas boas semanas a esta parte, no caso 6 semanas, se não nos falha a memória, já que o disco tem 6 temas e este vai ser o último deles, precisamente o que o encerra, About Living Day. Falamos da histórica banda norte-americana 156075, também conhecida como The Numbers Band. O álbum primeiro para a banda, editado em 1976, chama-se Jimmy Bell's Still in Town. É a nossa capela das aparições, música assombrosa de outra altura. Someday nothing was left. To take that pain away. Thank you. start crying because I will leave you. What did you do to make me stay in pain, in a blind confusion? I fell to the floor shaking then. It gets hard, it gets hard, it gets hard, it gets hard. Some people been telling you it's easy. It gets hard to feel. It gets hard to feel. If it gets hard to feel, then it's hard to love. Then it's hard to love. Some people been telling you it's easy. Some people been telling you it's easy. Some people been telling you it's easy. So I'll tell you it's hard. So I'll tell you it's hard. Looking for a change. One thing must change. Thank you very much. Thank you very much. Good evening. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Secrets to sing, I got some secrets to scream, secrets to scream. Got to get a hold. vamos aos Saturday Night Duets, um dos grandes discos pop de 2013, que cá no Velho Continente passou muito desapercebido, a não ser aqui por estes lados. Chama-se Electric Man Land, os Saturday Night Duets, como dissemos, e o tema desta vez escolhido foi Whipped. Primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, à quinta-feira à noite na Rádio Universitária do Algarve, à sexta-feira na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra e na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Vamos surgindo também na rádio online a partir dos Estados Unidos da América, Radio 23, podcast em orelhaextra.com, no nosso Facebook e também no agregador de podcasts Face 108.1. De seguida, AG Davila, a solo, depois dos Davila 666, o disco Terror Amor, para hoje, Nena Botelha. Advanced alien race. What do you expect? Primeira das duas horas de Orelha Extra com Angel Olsen de Burn Your Fire for No Witness, dois temas, Stars, que já ficou para trás, e de seguida Dance Slow Decades. Depois ainda escutaremos Lazy Crossbones do último Boy de Carla Bozulic. Thought I had an answer. It was just a sight. Thought I had a dream once. Don't remember what. Your voice cut straight through me, right down to my bones, like a winter's wind. It knocked out my soul. Thought I had some time here. Left my watch at home. Thought I had ideas once, they were all on loan. Thought I conquered something, and it took me down. What I thought I heard clearly, it wasn't sound. Thought I felt your heartbeat, it was just my counting. And to what thoughts will my life be amounted? sun. Oh, I just wanna feel your skin, the smoothest part of my shy heart. Lazy crossbones bringing me home. Flying skull bones. Sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Thank you. fos de fos, sajagin manak, as destesilam tasanam megan, anahiga, was nirkabaka la, nirgan, waganisan nomad FM, wasan negi fila tamos, taur nilashila, gorna, lagadini, kitni. Afos da fos, sajagan manak, chena marakanini misdirganan kitnasa, undan diganini mazalan fil telefon, tanamart nasan, nasisalan fil, imisdirganana, unsan, ektabanduchira, imisdirganana unsan, okayan, egdalani manasanedas, tanamart nisidirgan warantigam. Tana sidi ishi taqana naqal si sirfa kan wasan li wana fos da fos. Fos da fos summa kwa sin integram antasna ghaffaridik. Wanchi wula andek kasana sofa kirido ni tankit nasan wa radio nomad FM. Wansana nasan fama chakkan amma sanadar nascha. Thank you. la ndutra mara de niger gi ko an labra nyanta ko nek mara o labra daga zara ntaka kre labra kantar nantarga time an ni niger ngi churu aw ko ngur ne buni aw ama churu gante mi shel lokora aw kadara gor gante chungur teket usya concurso a contar o número de matrícula contra escuro o senhor trouxe concurso é coi gosto o churro trouxe nem calalegar trouxe nem agudo nem bem chucu nem bem calalegar gosto e continua no início desta segunda e última hora de Aurélia Anstra, tal como tem acontecido nas anteriores. O destaque para a compilação editada através da Sublime Frequency Records de gravações feitas por um dos responsáveis dessa mesma editora, no caso Isham Mayet, de programas que iam para o ar através da Rádio Níger, precisamente no Níger, no norte de África. É um singelo tributo à rádio e aos programas que têm por lá gente a dinamizá-la. Os temas têm todos títulos. Não há aqui destaques para os artistas ou os intervenientes radiofónicos. No caso, o que ouvimos chama-se Autotune, Your Own Scene, Radio Niger. O início da segunda e última parte de Aurélia Anstra. Para prosseguir, The Kitchen Cynics. Thank you. José Alan Davidson e o seu projeto de há bastantes anos a esta parte, The Kitchen Cynics, um dos dois discos que temos andado por aqui a dar destaque, no caso The Aura Loon, o outro chama-se Wooden Bird Plus. Desta vez o tema escolhido foi I Am, The Aura Loon. Thank you. Para o produtor Gunnar Wendell, que assina como Kasim Moss, chama-se Workshop 19. Os temas não têm título, para além de A1, A2, A3, B1, ficamos precisamente com o primeiro de Workshop 19 de Kasim Moss. E depois do excelente single que foi Orange Juice, o álbum que volta a reunir Stanley Brinks and the Wave Picture, ou melhor, Pictures. What are we to do with our days in a land of parking lots and highways? And what will we do with our thoughts amidst highways and parking lots? Maybe fall in love, maybe just fall. Maybe hang around with one and all. Maybe fall in love, maybe just fall. Maybe hang around with one and all. The good, the bad, and the middle path have all disappeared into thin air. What happened to men's will and God's wrath? Well, maybe I don't know, maybe I don't care, but I've been coming up with a plan. I've been working in the shade, the way that man made man is the way that a new man will be made. But what are we to do with our days in a land of parking lots and highways? And what will we do with our thoughts amidst highways and parking lots? Maybe fall in love, maybe just fall. Maybe hang around with one and all. Maybe fall in love, maybe just fall. Maybe hang around with one and all. The sheen that's not gonna break if you don't. I'm not gonna give you the scheme, not in this song, I want. But what are we to do with our days in a land of parking lots and highways? And what'll we do with our thoughts amidst highways and parking lots? Maybe fall in love, maybe just fall, maybe hang around with one and all. Maybe fall in love, maybe just fall, maybe hang around with one and all. Collide, merge and rush, all tarred with the same brush. Eeny, meeny, miny, mo, there's no telling where I'm gonna go. And I don't know what is up or down, and I don't know what to make of this town. But I have a feeling, a hunch, and I know better than to think too much. Now we are gonna have heaps of fun. We are gonna drive, ride and run. We are gonna be hard to locate. No goodbyes, it's too late, it's too late. Bye, bye, bye. It's too late. Bye, bye, bye. Too late. A Bible and a hairdryer, both found in the bedside drawer. All you need is just there, a baptism, a prayer, and then dry hair. And I don't know what is up or down, and I don't know what to make of this town. But I have a feeling, a hunch, and I know better than to think too much. Now we are gonna have heaps of fun. We are gonna drive, ride and run. We are gonna be hard to locate. No goodbyes, it's too late, it's too late. Bye, bye, bye. It's too late. Bye, bye, bye. Too late. Bye, bye, bye. It's too late. Bye, bye, bye. chama-se Gene, Stanley Brings and the Wave Pictures, com dois temas a rodarem por aqui, Parking Lots e No Goodbyes. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. Turn the heat off, you turn the heat off. 2009, que não tinha as notícias de Mira. Nessa altura foi editado o seu anterior álbum. O novo chega agora, chama-se Changing Light. Ficamos com Gold Shepherd e Turn the Heat Off. De volta também os Acceptor. Novo longa duração, Familiar. Para hoje, Palace, do Palace.

your dreams beyond your measure. Wading through shores of shame and the waves of pleasure. Rise from sleep now, greet the day by grace of the sun growing green from the grey. Corn silk kisses brushing my face. Sons de encerramento da Orelha Extra de hoje, emissão 256, com a formidável Diane Clark, o seu último excelente disco Bone Set. Ouvimos Content to Reform e Draw Me Out. Para o fim, Tara Jane O'Neill de Where Shine Your Lights. Vamos chegar com Wordless in Woods e Over, Round in a Room, Found. Tchau, até para a semana.